Patrone, izvijači Vetočani, dekolona se iskuta, 5543. Papá Romeu Juliette Vitor Charlie, suba e mantenha. Um no meu pé e reporte no farol da Barra, Vitor Charlie. Meu pé já está mantendo, reporte no farol da Barra, Juliette Vitor Charlie. Ilhéus 1520, confere a posição, serviço radar terminado, mantém uma centena e chame Ilhéus 1201. Portéria 2325, desça e mantenha 2 mil pés. 1018, 108. Para 1-7, chame Recife em 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0. 2-8-8-0, 1-7, boa. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, qual a altitude que intenciona manter-se até Serra Nova, Ombar Bravo e Uniforme e a Proidel? Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, controle. Ok, informe pro ideal para o destino, altitude que intenciona manter-se sob nível de voo de cruzeiro e o estimado para pouso. Juliette, Vitor Charlie, cumpriu o controle? Papá Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, controle. Controle, Juliette, Vitor, Charlie, na escuta agora. Informe o nível que intenciona manter-se para o... para o destino, estimado para pouso. E a proa ideal? A proa 270, solicitando 105 e o estimado de pouso no 607. sobe e mantém em condições visuais de nível de voo 105, proa do destino estimando 1607. Bem, Ratinho, estou na proa de Brumado, já estou na proa aqui, e a questão 105, estimado 1607, né, de contato. Como recebe agora direto no contato? 5/5. Obrigado, Série 2325, esquerda, proa 235, limite QD Mike 110 de Simbra. Proa 235, limite 110 QD Mike de Simbra. Controle Salvador, muito boa tarde, papapá, Mike Gillette chamando. Confirme. Papapá, Mike Gillette chamando. Prossiga. Decolou da 17 com Pro Norte, senhora, assim que autorizado por a plataforma. Sim, mantenha assim condições visuais, segue para a plataforma. Ao subúrbio de Salvador, reporte visual com o local de sobrevoo. Está presente, está autorizado por outra plataforma, reportará visual com o local de sobrevoo, Mike Gillette Chamel. Positivo, tráfego ao norte de Salvador, vetorado para a final do ILS, é um bandeirante a 2000 pés. Ciente, Chamel. espera 2325, esquerda, proa 2, 1, 5. Esquerda 2, 1, 5, força aérea 2325. Controle Salvador, Web 6721, informação certa. Web 6721, identifique chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Chegada Mari, identificou, destino ao 050, uma possibilidade de voar na próxima etapa, está presente? Autorizado ETAP. Voando ETAP. Força Aérea 2325, esquerda proa 1-1-0, livre LS. Esquerda 1-1-0 para o ILS, 2325. Controle FGS 6721, solicita realizar o ILS UISC da 1-0. ILS UISC, ciente, prepare-o como ponto final do Serra Vitor 366, aguardando o PRODO mesmo. Ciente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Centro 3216, informação é a chave. 3216, identifique. Chegada a mar e desce, mantém nível de voo 060. Indicado então para o 060, 3216. Controle, a Max Med chamando, deixa eu sobrevoar em plataforma. Gente, aposte para livrar o setor. Força aérea 2325, chame a torre indo no 895. 2895, graças. 3144, Tão 3144, aciona identificação, autorizada a chegada a Mare, desça para o nível de voo 070. Voo 070, atenção para o passo. Motor de prova 3204, contato 5060, contato. Tão 3804, acione identificação, autorizada a chegada a Mare, desça para o nível de voo 080. Então, 3804, reduz a velocidade 220 nós, ao quarto na aproximação. Prosseguir na descida do WebJet 6721. Web 6721, vou na Prado Serra Vida 366, desça para 2500 pés, ajusta no 018. Desça para 2500 na proa do Serra Vida 366, ajustado no 018, Web 6721. Tan 3216, desça para 3, correção 4 mil pés, ajusta no 08. Tan 3144, reautorizado, desça para o nível de voo 050. Tan 3804, desça para o nível de voo 060. Controle, Oceaner 6213, bom dia. Oceaner 6213, contato radar, saída da AEL, sub, manter nível de voo 360. Na AEL, subindo 360. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charles, cliente. Chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Salvador, boa tarde, 4076 da Azul, transfere. Azul 4076, acione identificação, desça para o nível de voo 070, vou ir na proa Mari, fazer a chegada Mari. Na Prodimari, desce para o 070, 4076, Controle 6213, Oceanair, seria possível direto da El ou Leda? Oceanair 6213, autorizado direto da El. Da El. Web 6721, reporte estabilizado no ILS. Chamada estabilizando no ILS, Web 6721. G4000, TAM 32116. TAM 32116, ciente, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 8, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo, descendo para 2000, TAM 32116. Controle de Salvador, bom dia, Web 7722. Web 5728, contato radar, saída PUCA, sub mantém nível de voo 350. 350 na PUCA, 5722, pode voar direto a Aracaju? Web 5728, aguarde. Guarda. Salvador, o TAM 3144, aqui. Web 6721, estabilizou? Estabilizou, visão com... Ciente, chame torre 11895, Web 6721. 1895, 6721. TAM 3144, desça para 3000 pés, ajuste 10118. 3018, TAM 3144. TAM 3804, desça para 4000 pés, ajusta no 08. Descendo 4000 pés no 08, TAM 3804. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. 050, 4076. Controle, Salvador, passarelo 2230, sente na informação, Charlie, no ideal de descida. Passarelo 2230, ação de indicação, autorizada chegada AMAN, desça para o nível de voo 050. 050 na AMAN 2230. Controle, bom dia, papapá, Juliette, dia papá, transfere, sente da Charlie, restrito 180. Juliette, Índia papá, ação de indicação, autorizada chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, reduz a velocidade para 220 mais. 220-060, Juliette, Índia papá. Controle, bom, nós Gol 1941, ação de identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Web 5728, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2685, Web 7218. TAM 3216, autorizado sinal ILS, reporte estabiliza localizador. Já no localizador e no glide também, 3216. TAM 3216, chame torre 11895. 1895, TAM 3216. Controle, autoriza 2000 para o TAM 3144, com referência. TAM 3144, desça para... 2000 pés, ajusta no 0 no 8, atualizada sinal ILS Echo e reporta estabilizado localizador. 2000 com 1018 autorizado, reporta estabilizado localizador do TAM 3144. Azul 4076, reduz a velocidade para 220 mais. Gol no 941 para o sequenciamento, reduz a velocidade para 220 mais. 220, gol 941. Oceana é 6213, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 1251. 133.25, 125, obrigado, 6213. TAM 3804, pode descer para 2000? TAM 3804, aguarde. TAM 3804, desça para 2000 pés, ajusta no 018, autorizada a sinal ILS e reposta estabilizar o localizador. Descendo 2000 pés, autorizada ILS, TAM 3804. Azul 4076, desça para 3000 pés, ajusta no 018. 3.108.407.2. Estabilizou o localizador da 3144.